O restaurante Solimar está aberto de terça a domingo, das 12 às 15 horas e das 19h30 às 22 horas. Às segundas e feriados, está fechado. O Banco de Portugal abre nos dias úteis das 8h30 às 15 horas. Aos fins de semana, está fechado. O Museu do Azulejo, em Lisboa, está aberto às terças-feiras, das 14 horas às 18 horas e de quarta a domingo, das 10 às 18 horas. Às segundas-feiras, está fechado.